contigo, 9-1, decolado na Caion. Obrigado, bom trabalho. Nada de medo, obrigado. Obrigada, bom dia. Controle... Tá. Salvador, bom dia, tem 3517 decolado na árvore. Salvador 4040. Hotel, nível 340 autorizado, azul 4040. Olá, bom dia, 36328. Puca. That's what I got to do.